O tigre tem um nome científico, Panthera tigris. É um mamífero carnívoro da família dos felídeos, que habita o continente asiático. Dentre suas subespécies, há o maior entre todos os felinos selvagens do mundo, classificado como um superpredador. O tigre é o terceiro maior carnívoro terrestre. O tigre é um dos animais mais carismáticos do mundo. Sendo símbolo da conservação da natureza, é um dos animais mais populares. É o animal símbolo de diversos países da Ásia e mascote de diversas empresas em todo o mundo. E hoje é a nossa marca também. Vamos fazer uma fusão entre um super predador da natureza e as tecnologias mais avançadas em áudio do mundo, transformando-o numa fera cibernética. Bem-vindos ao Paredão Tigre Sound, o fera da galera. E desde já, muito boa noite a todos. Alexandre Pressão chega na humildade. Bora fazer um aquecimento aqui. Daqui a pouco ele tem um show. E a gente detona valendo, viu? Bora pra cima, mano. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. No máximo. Bora aí, doido, doido. Bora, candelinha. Candelinha, candelinha, vai, vai, vai. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como... Bora, mina, trapa, mina, trapa, mina, trapa, vai. Não preciso mais beber e nem fumar maconha. Pega sua presença, alô, me deu onda. Você sorriso, me dá onda. Você sentando no som, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, te ama, te ama. Quando eu mandar a putaria, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E as novinas? Batendo no chão. E vai descendo. Batendo no chão. Bora, novinha, vai descendo. Uma novinha, vai descendo. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Pique da boa, pique da boa, pique da boa. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma fé sensacional. Olá, seu amigo Adriano. Mãe de Lula, lá de Salinas. Você que achou a chave com a corrente, aí tem gratificação, viu? Assim, assim! O meu parceiro Tabaco, você, o Elvis, dos Megas Camaradas. Um abraço, viu? Lumba, lumba, lumba! Lumba, lumba, lumba! Bora brigando, bora brigando! E vai brigando, vai! E bora sim, bora! O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora, o que será? E deixa no batidão, vai, no batidão. Bora brigando, bora. Rabo do gol! E a galera, GK! Começou a seduzir, malandamente. Me deu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Vai se ver por aí. Paredão Tigre Sound. Paredão Tigre Sound. A menina me deu o pé pra casa. Me mandou um pedacinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Vai se ver por aí. Paredão Tigre Saúde! Sequência da Mulher Feia. É isso aí, pressão! Bota pressão, pressão! Olha a pressão, quero abraçar com muito carinho. Nosso amigo Júnior Bala com a gente, o Johnny Bala, aliás. Ele e a primeira dama estão gostando com a gente. Um abraço a você aí. Ele falou bem gordo. Pra semana, vou parar aqui com a minha caixa d'água grafitada com o Tigre. Alô, Johnny Bala, um abraço pra você, Johnny! Considerado também da carreta Super Hot Fire. Alô, considerado, um abraço pra você! Paredão Tigre Sound. E bora sim, Tigre Sal. O nosso amigo Mike da GDA. E o passo vivo do rock. Um abraço, Vigoro. As Paulas do Tigre do Gazete, sempre, sempre. Aqui. Um abraço pra vocês. Olha no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de quatro pés. Aqui tô olha de quatro pés. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Eu desci, vou até o chão. Eu cheguei no baile, o novinho me chamou. Não tô de fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Calma, tigre. É na onda, é o jeito que eu me amarro. Tá doidão de baseado, tá doidão de baseado. Caralho. Agora eu tô de fofoca. Agora eu tô de Paredão Tigre Sound. Paredão Tigre Sound. E aquece tudo! E aquece tudo! E é o nosso Paredão Tigre Saúde! Paredão Tigre Saúde! Paredão Tigre Saúde! Pop, eu sou meu amor! Do 40 horas a gente faz o S e fazemos a bagunça! Vamos agitar com o trio ternura! Na faixa do Águia, voltamos pra quebrar! Bora, bora, bora, bora, bora! Vamos de baixo! Vai mexendo, um abraço, viu? Vira a tropa da 40. Um abraço, viu? O nosso amigo Irineu. Um abraço, viu, Irineu? O nosso amigo Camarão, os caceteiros do Orá. Banda! Bora pra cima, bora! Saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, e você diz assim, ó. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha eu passo. Vou preparar então! Fez. Quem sabe canta? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão e desculpe por você sofrer. Diz! Eu acho que verdade. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma marca. Essa é mais uma marca. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. O nosso amigo Elvis dos Mega Marada com a gente. E o camarão dos caceteiros do Aurá conosco, um abraço especial. Né, camarada, todo mundo com a gente. Os inocentes também estão aqui, ó. Vim na tropa, frente a frente. E aí? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Gatinha Duda. E Amanda, nossas Paulas do Tigre. Se liga aí. Meu infinito orgulho custado por você sofrer. Não valeu, grande amor. Meu irmão, eu tô no Aurá, bicho, eu tô no setor. Deixa no bastidão. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, e só quem é sincero, e só quem é fiel, joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Quem vai acordar amanhã chapado, doidão, dá um grito. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, olha o hino chegando! Meu irmão, minha voz chama negação, bicho. Desde sexta-feira o Tigre detonando! Piratinha, seu primo, peixe do tigre. Oi, pessoal, é Bad Boy. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. A unidade da cerveja no bar tá R$4. R$4 a unidade da cerveja. O pacote da cerveja é R$60. Aí você compra o pacote de cerveja. Agora eu quero um gelo. Aí um gelo sim. Você compra o gelo fora a parte, que é R$5 o balde de gelo. Você é Brahma. É Brahma. Então, pessoal, se cobrarem mais pra vocês, não pague. A unidade é R$4. Pacote sem gelo, 60. Com gelo, 65. E o balde com 4 unidades, R$20. É esse o valor da cerveja. Por que eu tô falando isso? Que já veio umas 5 pessoas se reclamar aqui comigo. Entendeu? Obrigado, meu irmão. Meu empresário Adriano Lava Jato Dourá, Vinho Daniel, Maringuela, um abraço, viu? Ela não gosta de curtir o batidão. Ela não gosta de dançar, a mina é doido, irmão. Ela não gosta do DJ, só da mancada. Pop, som e GTA é uma parada. Ela roda e é rodada, tá rapaziada. E a galera GTA diz assim: Vivara, Vivara. Paredão Tigre Sound, com os seus DJs Gordo, Alexandre Pressão e o maestro DJ Pedrinho Mix. E o nosso amigo Ked, o Filipinho, o Bonacchini também por aqui com a gente. Um abraço bem grandão pra vocês aí. Vamos que vamos, tamo junto, viu? Fui tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Esqueci seu endereço, flores eu mandei. Cartão anônimo e última parada, ela embarcou. E namora sim, namora! Ela me olhou. Era você. A menina dos meus sonhos. Ela a menina que as flores, o cartão eu mandei. Pra você é que era amado mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. E antes de te conhecer, você vivia vagar. Os meus porões, os pensamentos meus. Até que um dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. Banda New Project. New Project. Banda Bruno Monteiro, Sâmia e Banda Mega Estilos. Do sucesso. O nosso amigo Raí, um abraço, viu, garoto? Bora sim, então! Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Direitinho mexendo com as emoções, vamos arrumar essa nossa história. Com muita paz e muito amor nos corações, gravando na sua memória. A noite inteira nessa festa eu vou te amar, desvendar os teus mistérios e sonhar no mega preferido. Porque te amo tanto assim, assim, sassá. A história não é feita só de passado, só de passado. E sim do presente. Do presente, do presente, do presente. E nós estamos começando a escrever a nossa própria história de um futuro de muita diversão e entretenimento. Entretenimento. Chegou, chegou, chegou, chegou. O Paredão Selvagem do Pará. Tigressão. Tigressão. Tigressão. O Fera da Galera. O Fera. O Fera. O Fera da Galera. Apresentando a você um show de tecnologia. Tecnologia. Diferenciado. Diferenciado. Com carretão central e two sideliner range. Este é Tigre Sound. Illumination effects in real time. Real time. Exibição em vídeo high definition PDF LED. Iluminação totalmente sincronizada com o show do Fera. Tigre Sound. Tigre Sound. Tigre Sound. Um show totalmente diferente e inovador. Sem mais demoras, vamos soltar o Fera pra endoidar a galera. Com os DJs que vão provocar as mais loucas sensações através de suas batidas inigualáveis. Conheçam os domadores do Fera. DJ Gordo. DJ Gordo. DJ Alexandre Pressão. Alexandre Pressão. E o maestro DJ Pedrinho Mi. Estamos aqui! Esse é Tigre Sound. O Fera da Galera. Vem, meu tigre! Agora eles vão fazer o show no Fera da Galera. Vamos lá! Solta o Fera, meus DJs! Vamos lá, pressão! Vem todo mundo aqui pra frente de fazer uma onda bacana, gente! Vem aqui pra frente! Vamos começar a detonar! Muita pressão pra vocês, o nosso Fera da Galera chegando aqui no Clube dos Irmãos! Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí! Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima! Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente! Deixa no bastidão, garoto, deixa no bastidão! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente! Vem pra frente da jaula! Vem pra frente da jaula! Vem pra frente da jaula! Vamos endoidando, vamos endoidando, vamos endoidando! Pressão! Quem curtiu o Carnaval 2017 de muita paz, joga a mãozinha pra cima aí! Quem curtiu? Quem curtiu? Quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima! Vamos lá, desde sexta-feira, o nosso tigre detonando. E a gente chega pra encerrar com chave de ouro na nossa jaula. Um, dois, três, agora! Na pressão. E grita, grita! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota na pressão, pressão! E manda! Eu quero ver mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! No três, pressão! Vai, pressão! Um, dois, três! Vamos que vamos, que vamos! Bora no batidão, bora no batidão, bora no batidão! Cadê? Cadê? No vendedor! Me dá meu chicote! Tá na hora de chicotar o meu tigre! Joga a mãozinha pra cima! E só quem tá solteiro, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro! Gira o chicote, gira o chicote, gira o chicote! Um, dois, três, dois! Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha. Vem girando, vem girando, vem girando, vem girando. Girando, girando, girando, girando. Ó, ó, ó. Olha assim, olha assim. Olha a mãozinha à esquerda pra frente. A onda do carnaval foi assim pro tigre. Joga a mãozinha à esquerda pra frente. E a direita assim, ó. E a direita assim, ó. Assim, ó. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Assim, fica o tigre come. Se correr, deixa no rei, não, pressão. Bora lá, pressão, na pressão, vai. Isso, mano. Se correr, o tigre pega, se ficar, o tigre come. Bota pra explodir. Um, dois, três, vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Meus metralhas do par. Pega as mil e cem, bota pra acelerar. Hoje eu sou delas, pode encostar. Aqui não é muito área, tipo carro forte. A resenha tá formada. E da tropa da 40 aqui, ó. E as frente a frente. Até o chão, daquele jeito, eu tô firmeza. Desce mais um pouco. Segura, segura, missão. Batidão, maninho. Batidão. Eu quero uma mulher de coragem pra subir aqui, bicho. Se tiver uma mulher de coragem pra subir aqui com a gente, pra fazer onda, será que tem? Será que tem? Só uma que eu quero, só uma, só uma, só uma. Só uma que eu quero. Uma mulher de coragem pra subir no nosso palco aqui, será que tem? Será que tem? Será que tem? Será que tem? Só mulher que não depende de homem pra porra nenhuma aí. Aí, aí. Só quero uma. Quero uma. Subiu. Subiu. Vem. Oi. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Prepara pra dar-lhe aquela. Vai, toma sua gostosa e tu arrepia. Como é seu nome? Como é seu nome? Fala aqui. Cucu. Como? Cucu. Eu vou rimar. Posso rimar? Não, deixa pra lá. Pai! Pai! Todo mundo assim, ó. Joga a mãozinha pra cima e conta. Conta! 5, 4, 3, 2, 1. Pai! Pai! Eu preciso te ter. Diz, diz. Eu não preciso mais beber e nem fumar. A sua presença me deu onda. Você sorri. Olha como eu tô aqui, gordo. Você sentando, moça, me deu onda. Já já vocês. No funk, no funk, no funk, no funk. No funk, desse primeiro elo. Vai, quebra, quebra. Primeiro elo, depois vocês. Depois, viu? Vai. O pai te ama. Quer? O pai te ama. É, sobe logo, sobe logo. Fuma, ei. Pode subir, pode subir. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai, vai. Vai mostrando caqueado. Desce até o chão, e desce até o chão, e desce até o chão. Isso, desce, desce. Agora sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Quebrou a coluna do fumaça. Vai, quebrando, quebrando. Uma sentada daquela nervosa. Esse pau de batalha. Lá pro céu, pro céu. Hey! Hey! Hey! É um tal de Tigre Saúde. Pressão! Quebra. Vem com o seu. Desce. Desce. Freia, freia. Só mulher que não defende de homem pra porra nenhuma, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é virgem, dá-lhe um grito! Pera aí que eu vou chamar vocês depois no funk pra arrebentar, tá bom? Espera um pouquinho aí, que eu chamo vocês no funk. Espera, vem aqui, ó. Aqui mesmo, aqui mesmo. Aí vocês vêm no funk e arrebenta tudo, que o show do Tigre tá no comecinho. Pressão! Olha o batidão, garoto! Fica o fim Deus. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palmina. E bate na palmina. E bate na palmina. E bate na palmina. E doida pressão esse caralho. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Tchá. Tchá. Ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar. Não tô entendendo. Mexeu, mexeu. Para, para, para. Quem sabe grita aí, boy! E o gordinho! Seu considerado, tamo junto! Ela toda, só eu não tenho pra sim, sou eu tão louca! Vira na pressão, garoto! Vira na pressão, garoto! Vira na pressão, garoto! Segura! Indoia, doida, doida! Ai, cara. Tá cansado, né? Solta-te, solta-te! Vai! Eu preciso de ter. Vocês! Fé fechando. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. E o quê? A sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando no mozão me deu onda. Que vontade é o que é de ter. Olha o Tigre. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de ter. Doida. Quem sabe canta. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na quem sabe quem daí vai? Pode falar o que quer, logo você. Eu quero ouvir! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou. Fui! Fui! Essa novinha é terrorista. Essa novinha é terrorista. Especialista, olha o que ela faz no baile. Quais amigas? Essa novinha é terrorista. É o quê? Especialista. Olha o que ela faz no baile. Aí, canarinha. As amigas. Olha o que ela faz no baile. Olha a mãozinha em cima. É muito explosiva. Conta comigo. Com ela não. Conta comigo. É muito explosiva. Assim, não assim, briga assim, com ela não. Olha. Olha. Olha. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. A pressão. Quando ela bate com a bunda no chão, não, não, não, não, não, não, não. Ô, Duda! Endoida tudo, garoto! Sai do chão! Sai do chão! Sai do chão! Grineu, Flávia! Bora, bora! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Tô cansado. Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Noel! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. São João da Bahia. Que bonito esse peito! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. Quem mexeu? Luana! Thiago! Forró, bota, forró, bota, forró, bota. São João. Isso aí do chão, isso aqui não é do rimo, joga a mãozinha pra cima. Isso aqui não é do rimo, joga a mãozinha pra cima. E baixe na palmina, e baixe na palmina. Quem é do Paissandu, dá um grito. E agora? No beijado, na ciranda, no imaginário popular, na vaquejada, na batucada. Se eu não perdi 2 quilos desde sexta, eu não perco mais. Morte e vida se viria, casa grande, senzala, alto da compadecida. Ariano, Suassuna e João Cabral. Paredão Tigressão. Sentados dessa vida, João Grilo. Eu quero ouvir tua voz, pessoal. Opa, Vinicius e Lampião. Eu sei disso, todo mundo. Banda Cabaça, o nove. Bora, maestro! Renovação. Espinho me furou. Olha o selfie. De lá que eu canto. Olha o selfie da nossa jaula aí. Do Açaré, cavalhada candomblé, anal catarineta, cantoria cavalhada. E doida pressão! Joga, joga, e joga, e joga essa mãozinha. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga mãozinha, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Um, dois, três, vai! Joga a mãozinha pra cima e bora fazer um selfie agora. Vai, Lourdinho. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Simbora, moçada, segura a pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. E os caixa baixa com a gente também, legal demais. Freia tudo, pressão, bora endoidar essa parada, bora. Joga a mãozinha pra cima, todo mundo, pra ficar no nosso selfie aí, gente. Pra redes sociais. Olha a mãozinha em cima. Olha a mãozinha em cima. Pro selfie do Tigre Saúde. Já gordo. Já gordo. Já gordinho. Já gordinho. E aí, pressão? E aí, pressão? Gente, pra gente. Ainda não é putaria. Aí. Aí. Sacode! Sacode! Sacode! É a maior pressão selvagem do estado do Pará! É Tigre Saúde agora! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Vai! Alô, Gelasio, você, garoto! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! Minha tropa! Endoida! Minha tropa! Chegamos! Oi, foi o quê? Meu amigo Andrei e o Anderson aqui do Lajinho do Bebê. Tamo junto, maninho, sempre, sempre, viu? As badaladas da Roche Weiler estão aqui também! E aí, Brasil? Freia tudo! Bora ver se esse povo sabe cantar, bora! Bora! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Gira a coleira! Olha a coleira! Bora girar a coleira! Bora pra Rottweiler! Bora, gente! A Rottweiler tá aqui! E eu gostaria que a gente jogasse a mãozinha pra cima, bem de se lembrar um pouquinho. Afinal de contas, eu fiquei muito feliz segunda-feira de eu ver essa união dos irmãos aí mais unidos do que nunca. Isso mostra, gente, o Aurá tem duas aparelhagens agora. E o que é melhor ainda, a união. Então vocês vão girar a coleira comigo pra ficar bonito assim. Batidão, Brasil! Vai! Gira a coleira, gira a coleira, joga a mãozinha pra cima. E gira a coleira, gira a coleira, gira a coleira. Um, dois, três, vai! Meu considerado, tamo junto, viu, maninho? Alô, Hugo Gileal, você também. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Diz! Eu sempre brindei meu copo. O que, gente? O que, gente? E eu? Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mais o que? Mais o que? Chegamos! Chegamos! Me diz, me diz. Mas veio você, Joaurá, pra curtir o Tigre. No refrão, pressão. Eu quero ouvir! Canta! Que eu tô. Pode. Dá-lhe no coração, maninho! São amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Vai. Eu quero ouvir no refrão. Diz aí. Vai. Vocês vai. Cadê o gordo daí? Diz! Não! Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Então fala pra mim, fala. Me fale mais que essa paixão. Não me obrigue. Escuta, eu quero ouvir. Diz! E o quê? Não! Essa é mais uma produção com captura de áudio digital e som nítido e cristalino de DJ Rony Mix C10. Ouviu? Gostou? Comprou?